andrecedesmoral.com. Saudade que eu tava disso, Deus. Em nome de Lucas Canacão Lanches, rei do tênis. Alô, Caraquinha. Se tu quer maldade, chama o Ripardinho. Se tu quer amor, quer tapinha na bundinha, chama o Ripardinho. Se tu quer maldade, chama o Ripardinho. Senta devagar, senta devagar, senta bem devagarinho. Senta devagar, tá aí hoje? Tá aí hoje? Vai, vai! E senta devagar. Alô, WC, alô, Playboy! Jura Morim, que abre aí! Saudade disso aqui. Tem mulher solteira aqui hoje. Quem não beijou na boca ainda, levanta a mão. Quem não beijou na boca. Quem não beijou na boca ainda. Quem ainda vai beijar nessa noite maravilhosa. André CDs, o moral de Ibiquara. Chama o Ripardinho. Se tu quer amor, chama o Ripardinho. Quer tapinha, quer. Chama o Ripardinho. Se tu quer maldade, vem com o Ripardinho. Senta devagar. Jura Morim, Lincoln Time, Estética no Paulinho, Lucas do Mini Mercado Luzimar. Vai no chão, vai no chão, vai. Senta. Alô, carequinha, senta devagar. Entra, zorra. Paredão Mineradora Veneza, Londré de Caxias.